latino-americano. Sonho doido rimador. Deixo o Mike em chamas. Faço isso com amor. Faço da terra minha rua. O Brasil é o meu corredor. Eu viajo, vou pra lua. Fica mais perto de calor. Me falaram que o clima não tá favorável. Sempre remei contra a maré. Eu sempre andei contra o vento. Mas nunca andei de marcha ré. Me falaram que o clima não tá favorável. Sempre remei contra a maré. Eu sempre andei contra o vento. Mas nunca andei de marcha ré. Nunca andei de marcha ré. Na última rua do último bairro, o último romântico compõe canção. Ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer falar do eremita marginal. Só um barraco de madeira, por cadeira e rua de terra. Pela janela vejo a velha acendendo a vela. 80 anos, ora ajoelha, faz promessas. No horizonte, luzes anunciam festas. E prédios, tédios, egos, valores e mais. Depois da terceira dose, ninguém sabe o que faz. E eu aqui sou o céu e os meus cantores. Relembrando de amigos e grandes amores. Pensando num remédio pra essa solidão. Matando o tédio com caderno e caneta na mão. Uma lua é uma fonte de inspiração. E é cúmplice dos tiros do meu coração. Só escuto um zumbido que vem do asfalto. É automóvel, mas o vento aqui fala mais alto. Quem vai? Nem vem, nem vem vai. Tá tudo bem na paz. Na paz. Na paz. Me falaram que o clima não tá favorável. Sempre remei contra a maré. Eu sempre andei contra o vento. Mas nunca andei de marcha ré. Me falaram que o clima não tá favorável. Sempre remei contra a maré. Eu sempre andei contra o vento. Mas nunca andei de marcha ré. Nunca andei de marcha ré. Na última rua do último bairro, o último romântico com proteção. Ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer falar do eremita.